Aço, Alex Bravo. Bonito, apenas fazendo um check de comunicação. Clareza 5, 3, 9, 5. Ok, muito obrigado. Salvador, azul Alfa, azul do Golfe. Confirma, né? Via volta no portão 01. Muito obrigado aí, então, bom dia. Sente, bom dia, azul do Golfe.